Esquadrão Zona Norte, com sorte, o Odisseia vai longe. Disparo minha ideia na sua mente, se sente igual a Apolo 11. Pego o bonde na estação, porque a rima é periférica. Vem pra ficar sem alterar seu código de ética. Minha genética é a causa da guerra cibernética. JC derrite alvo na engenharia poética. A métrica do meu hip hop é de elite. A cotação está alta numérica na bolsa de All Street. Se liga com o dom do meu som, não passo fome. Leigo no assunto, mas no tom foda. O índice de Al Jones, como bonde, arma secreta, descarrega a todo instante. JC007 na rima, o mundo não é o bastante. É sangue, nem champanhe, nem chiva, nem chateau de valier. Numa golada da levada, JC vai embriagar você. Palmas, palmas, palmas para o grande MC Dog D, o freelancer das rimas, ou poeta de programa. Te levarei o êxito em cima do palco, deitado numa cama, pois eu tenho fome, rimo sem medo. Sobrenatural, desafio até o Padre Quevedo, rodando com a cabeça ou em cima do dedo. Por meu samba enredo, tá no pé da letra ou na ponta da caneta. Sou tão popular quanto uma filipeta da hip hop Rio. Eu faço parte de um trio, eu rimo a sangue frio. Eu levo ao vivo no vinil, no Dacia, no cassete, de microphone, check, check, check. Prefiro ir a pé, mas não vou de charrete. Ouvi no Deezer, mas me inspiro no Reezer. Fico tão torto quanto a Torre de Pisa. Balanço, balanço, mas vou avante. Escrevendo tão bem como a gata Critch ou Cervantes. Como o Dr. Fritz, se farei o implante, o meu clone, o meu mero semelhante. Sábios pronunciando apocalipse, como dragão que ruge, surge da lua e eclipse. Nas quatro fases lunares, pelos ares, meu tom é o dom, som divino. Explora como a Enterprise, é subconsciente, desatino. Lança, lança, lança frases no céu, no inferno e pega até o demônio. Assim vou fazendo meu rap, meu pandemônio. Mais escriturários do que os gregos troianos. Vou fazendo meu rap assim, evolução ano após ano, elaborando planos. Nem todos são humanos. Preste atenção no meu rap, esse meu rap não é de engano. Entro pelo cano, mas saio dele assim mesmo. No fundo do poço, a cada puta me lança pra cima assim mesmo. Esse é meu estilo preferido. Primeiro, Esquadrão Zona Norte, desde os tempos dos três mosqueteiros. Nocivo ao inimigo de laboratório, que aqui me canta meu som. Ficará mais eufórico, anabólico de Ben Johnson. Com a sensação da euforia. Uma gota a mais de minha rima te causa catalepsia. Diria dupla dose, overdose no sistema orgânico. Ecoa o meu cântico, ativando sua síndrome do pânico.